can't understand via a month, arrival to 5,000 feet, drainage 1020. Drainage 1020, descend via the on arrival to flight level 060 American, correction 4040 American 69. Pelo 094, pelo 093195. Pelo 0, desce via para 2100, ajuste no 020, tudo lado final MSX, pelo 0, somente estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, azul 2780. Bom, 094 Bravo, continua a aproximação, guarda na autorização de pouso. Bom dia, 2065 ali, mantém por cima zero. No solo, às 25 e zero direita, uma bujina, bicho na nave. 209, bom, 094. 5294. Então, Repito, localizador, o azul 2780. 2780, chamei por mim, não entro nesse momento. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, o azul 2780, final estabilizado. Azul 2780, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. O altímetro marca 1020 e o vento no aeródromo 130 graus, 119. Sente o azul 2780. Autorizado, pista 120 graus com 11 graus. Autorizado 2780. Muito bom dia, o senhor está condicionado. Após o pouso da TR Nacional, está autorizado da linha aérea manter a pista no zero. Como é que você disse? Após o pouso da TR, a linha mantém no zero, está em 6309. American 59, descend 2,000 feet, QNH 1020, clear the ILS 10 X-ray, American 59. Tem decolagem autorizada para o Tuna 0, Zan, Tuna 2, 0 graus, com 12 graus. Decolagem 1, Zan, tem Prisma 1, decolar 3-2, contra a linha 20, decima 8. 208, senhor, também, a Prisma 1. Salvador, bom dia, saiu a 3 no 1, decolada, salvo 1. Chegamos a 3 no 1, contato radar na decolagem. Chegamos a 3 no 1, transição ótima, 3 no 3 de novembro. Salvo 1, transição ótima para 360, ouça 63 no 1. Eu também vou considerar de voar direto a Ótima? Quilômetro 1, autorizado Lisa. Direto Lisa, grato, Lisa. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 11, 0 graus, 149. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, 2171. Confirma, vento, gentileza, para o 2171. 120 graus, 149. Gente, dado 2171. Livre, sonar, sendo passa, batendo Vitorino de Juliette. Reporte para ingresso, Julie. Post American 229, this is Taylor from the localizing. American 229, contact Star 118.95. 118.95, American 229. 1205, seleção 35, 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2235, bom dia. Sim, sim. Continue approach, American 59. Estou produzindo a fase de chama 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Teste dia 2020, autorizado ILS X-Ray, reportando estabilizado nas estações 07. American 229, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 11 knots. American 229, clear to land, runway 10. Controle, bom dia, voo 2171, alinhado na sua escuta. 2171, contato com a Bernardo Corrêa, subindo em Salvo 1, transição ótima para os outros de Salvo 1, ótima, nível 360, voo 2171. Salvador, voo 9145, bom dia. 1945, passando identificação, meu subindo chegada voo mediana para o nível 060. 1230, mantenha pronto para a guarda. Só попал на космос на фирме «Отошина живой». Смотрю, у меня не выпало, а у меня почти Alinhado, Boa tarde, 7840, destino 4120, ajuste 9020. 4000, 1020, tá, 3740. Eu vou para o 5, vou ficar aí, 2050. 0094. Então, Oscar, Victor, Juliette. Eu passo em direção do corredor forte no Rio de Janeiro. Oscar, Victor, Juliette. Azul 4207, no solo 43, libera a direita no 209. 219, direto. Boa semana. Eu também. Brasil, vai passar estabilizado, tá, 3740. Qual é o curso mais preciso? O sinal é que o treino não recebe o comando alto no modo chave. Avião 45, vou esperar 4.000 pés, vou chamar 0.000 pés. 4.000 pés, 1.020. Então, avião 45, vou visitar a 2, 1.000 mais. Uma 45, próximo 2 horas 7 milhas, uma oeste, mantendo 2.500 pés, a ponta 3.2. Tinha autorizado a vento na 2.0 graus, com 2.0. Autorizado. Uma 6.42. Entre 7.40, chama até 1.08, do sol 9.5. 18.95, obrigado. Escolha em Salvador, muito... Bom dia, está 3.740, sinal LR, está fazendo. Entre 7.40, continua a aproximação, guarda na autorização de todos. Guarda. avião 45 agora. Mantenha a prova de asa, ainda não recebo uma volta e uma opção. Ok, mantenha a prova de asa. Controle Salvador, bom dia, Gol 648, decolou perfil Cuca. Gol 648, contato radar não decolado, segundo dia pela Cuca, transição Caju para o nível 350. 350 via Cuca Caju. Para ingresso no corredor Interlagos. Gente, chega em comento e passa a mente, por favor. Avisado, o navio passei. O navio 945 chega até o navio 945. 945. Avião 45, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Olha. 1-2-6, décimo 8-5, então 1-9-5, décimo 4-5. Pera, aguarde. Vai. Vai, vou pro aguarde. 1-2-3-0, chame 1-7-5 e 1-2-6, décimo 8-5, então 1-9-5, décimo 4-5. 2-5-2-5-4-5. Obrigado, boa tarde. Controle, Gol 642. Gol 642, prossiga. É possível fazer uma coordenação direto Maceió, voando em nível mais baixo? 40 no solo, 50, libera a direita, chama o solo, 1-2, no bolso maior. 2-9-3-7-4-0, boa. Pode prosseguir o controle. Ok, já está aqui no trabalho da pista. Gente, chama até o 1-9 do solo. Tá. Ele foi no 945. 25 milhas. Se der de leve, são as duas, né? O próximo conhecimento, a cor da porta, que foi servido para a coordenação. Senhor, aqui está tentando seguir para o passo da aeroporto. Eu estou prestes, eu estou indo de voo 3-1-0, autoridade direto Maceió. 3-1 direto Maceió, obrigado, Gol 642. E o final da 17, visual com o Gol na final. Tente mais Gol Smart, tem contato visual, mantenha o setor e aguarde. Ai, que... 08, autorizado a alinhar, monta a piscina 0. Off mic da presente, prossegue direto, pátio 5. Reporte no solo controlado, vento 120 graus com 129. Ah, graças. Fala 5219, 129. Para o controle do 08 Olympus 08. Controle Salvador, muito bom dia, Olympus 08, decolado dos 2 mil pés, com da ponte. Beleza? Tem um outro voo que está esperando reportar no setor, tem decolagem autorizada, reporte para o céu. Meu voo está atrás do setor, informe fora de solo, até lá, meu voo. Salvador, Oscar, Vitor Juliette, ingressando em Interlagos. Salvador, Oscar, Vitor Juliette, atrasando em Interlagos, está partindo do céu. Reporte de volta ao Plaza, Oscar Vitor Juliette. Então, Oscar, seja de Fortaleza, tem que ser. Pessoal, então, com a pista 17, Oscar Vitor Juliette. Reforçará a final, pista 17, tem o portão rotatório também lá, né, senhorita? É, não é mais rotatório, é o Plaza agora, ponto de referência. Ok, ainda vou avisar aqui. Sierra, este era 2003, eu vou chamar 02, cara. 1-1-8-9-5, Oscar Vitor Juliette. Salvador, muito bom dia, o Papá Romeu, Oscar Vitor Juliette. Papá Romeu, Oscar Vitor Juliette, sente no tráfego, intenção de pouso, qual o pátio? Só se me indicar o pátio geral aí pra mim, pode ser o pátio 4. Quanto poderia ser também o Pátio 2, que está mais próximo da IES. Que você vai pousar, qual o tempo permanece no solo? Que o Pátio 3 seria o mais próximo da IES aqui, o Pátio 2 é o Pátio Militar, seria o Pátio 3, próximo terminal, seria lá com um tempo curto, devido à movimentação naquele pátio. Caso contrário, o Pátio 4. Na presente boa, próximo ali o KMC 17, tem um Boeing 737 da Federal. Ali também seria um pátio aberto geral. O permanência é de 30 a 40 minutos, é o abastecimento e decolar. 7, vou colar com o Fire aqui então, 7. Juliette Bravo Serra, sem identificação, do serviço da Zona Jona, para nível 0, né, já? O Oscar Vitor Jota está no meu coração, Gonçalo, para a definição do seu estacionamento aqui. Vitor, gente, caso eu vá atrapalhar muito, senhor, a gente vai direto para o 4, então. Atrapalhar, atrapalhar não, a gente só está aguardando a coordenação pelo Israel com o fiscal de pátio. Ok, em 360, aqui próximo ao shopping. Exato, dá pra gente então, tem um até da Azul que iniciou o pushback, já está perto de iniciar o pátio, você visual com tráfego lá no pátio 3? Afirmativo. Gente, eu posto inicialmente para cabeceira no zero, aguarde o pátio 3. Ok, aproximando para cabeceira no zero, aguardando o pátio 3. Juliette. Sr. Jorge Vitor Juliette. Prossigo com o táxi em frente pela pista no zero, vento no 30129. A posição que temos aqui é 7 Romeu. Assim que o tráfego liberar a saída do pátio, o ingresso para a etapa do TR da Azul até a 7 Romeu, ok? Ele está na Delta, senhor? E a Delta, afirma, tá ligado? Isso é sempre grato pela colaboração, senhor. 250, sem instrução, você vai chegar da bola de 1-3-0-8-0. Costeiro solo 1-0, chame o solo 219 para prosseguir até 7 Romeu do Pátio 3. 219, 7 Romeu, Oscar Vitor José. Olímpico 08, Oscar Vitor José, esconde. Ele está na terminal, deixando o controle Aracaju, 1-2-0-2-1-3. Azul 2770, só espera 1-0 graus. Azul 2770, meta 1-0 graus, 4 graus, altitude 020, aliás, ainda é colapso 1-0. Azul 2770. Controle 1-2-0, decimal 8-0, 208, o azul 2770. Salvador, o azul 2770. 2770, contato radar na decolagem, chuvazinha de saída Coral no Bravo para o nível 160. Coral no Bravo, 160, 2770 azul. Salvador, bom dia. Voo 1094, decola na sexta. 1094, contato com a Bahia da Colagem, subvia saída Momo, transição frete para o nível 370. Subida Momo, transição frete, vai subir via para o 370, 1094.